Welcome, I am Gabrielle Studio Remix. Studio Remix. A minha amiga Fran desce selfie com dedinho na boca, louca. Jal, jal.